pode prosseguir e reportar lá para o ingresso na pista 35. Fechou. Pode ingressar e reportar a linha pronta. Alfa Delta, cópia. Vou local, nível 130, sai na radial 020 por 120 milhas, 120 milhas, decola pista 35 na saída Lotar, controle 119.35, código transponder 5477. Correto, reporte alinhado, pista 35, pronto para decolagem. Na frequência 118.6. E confirme PLB? Confirmo, vento 150 graus, 062 é nosso. Alfa Alfa Delta, autorizada a decolagem, pista 35, vento 150 graus, 0,12 nós. Alfa Alfa Delta. decola aos 1-2, controle 1-9, decimal 3-5. 1935, Alfa Delta, obrigado, até volta. É. Salvador, muito bom dia, Alfa Delta, decolar 35, perfil lotar. Alfa Delta, controle, contato radar. Delta na saída Lotar vai sair, subir até o nível 090. Entendi, Lotar restrito 090, lá para a Delta. Salvador, bom dia, 3171, ciente da informação, Kilo, bom dia. Bom dia, para cópia de autorização, chamo o solo 121-9. 219, obrigado. Bom dia, 3171, ciente da informação, Kilo. 3171, ciente da Kilo. Afirmo. Gente, Guarulhos, aguarde de coordenação, 340. Será coordenada. Guardando, tá 3171. Sapatão, como é que você está, Salvador? Escuta. Serviço radar terminado, chama Aracaju, frequência 203. 203, bom dia, boa semana. Vou informar o motivo, porque o setor que o senhor está liberando o terminal Salvador é o setor da Starbonf e nós já temos meia dúzia de aeronaves para aproximar e eles iniciam a partir do nível 100 em Alagoinhas. Vamos repassar no 090, ficar restrito e liberar o tráfego da Serra da Bonf aí, é só reportar para a Papa Delta para prosseguir o 730. É positivo, manter o 090 na subida e a saída lotar. Nós estamos apenas informando o motivo pelo qual está restrito ao nível 90 e o motivo pelo qual não está afastando-se de Salvador na radial 020. Positivo, grato aí pela informação. Salvador, approach American 980 is with you out of 160 for 100. American 980, control, flying to Bonfield, to the Bonfield arrival, clear until level 060, altimeter 1013. Roger, direct Bonf down to 060 for the Bonf arrival, American 980. Andrés 171, autorizado Guarulhos, nível de voo 340 via Upper Whisk 50. Decola no zero, cabeceira deslocada em 90 metros. Decola no zero, primeira curva direita, saída da EL, transição de NER. 5473, transponder o controle 199.35. Autorizado Guarulhos 340, Upper Whisk 50, da EL de NER, decola da 10, 90 metros fechado, primeiro, decola curva direita, 5473 o transponder, 1935 é o controle, da 3171. Da 3171, curto, estejamento correto, reporte quando pronto para puxa acionamento, informando que a pista no zero será liberada para decolagem a partir de 0930, conforme notamos. Cliente, da 3171, informará feedback e acionamento. Grato. Três Salvador, tá 3597, informação, quilo. 3597, chegada Bonf, nível 100, ajuste 1013. 1093, Bonf, 1100. Salvador Azul 4069 com a Juliette. Azul 4069, informação em curso é aquilo. O nível solicitado é o 320 Campinas? Afirmo, 320 Campinas. Pronto, cópia? Pronto, cópia. Azul 4069, autorizado Campinas, nível de voo 320 via Upper Whisk 58, decola dando zero, cabeceira deslocada em 90 metros, os primeiros 90 metros fechados. Primeira curva direita, saída Gole Gonza, 5475, transponda controle 199.35. Está autorizado Campinas 320, decola da 1-0, 190 metros fechados iniciais, após decolagem curva direita, Gole Gonza, Upper Whisk 58, aciona 5475, controle 1935, azul 4069. Azul 4069, atento para apenas após a decolagem, negativo, curva direita de imediato. Cumprirá o perfil da carta, mantendo pro até 2000 pés ou terceira milha, o que ocorrer primeiro. Gente, manterá o perfil da carta, azul 4069. Corrijamento correto, 01 é o portão, reporte quando pronto. Portará. American 980 down to 040. A 357, qual a velocidade? 259, senhor. Gente, desça para 050. 050. Zero será coordenado, guarda de cópia, no 642. Aguardando, poderia confirmar a saída prevista? Senhor, é o 050 ou 5000 ajustado na 093, confirme. Confirmo, 050. 050, obrigado. No 642, pronto, cópia. Copia no 642. No 642, autorizado Recife, nível de voo 370 via Upper Whisk 58. Decola da 1-0. Informo cabeceira deslocada 90 metros. Primeira curva à esquerda, saída Puca, transição Aracaju. 5502, eu transpondo o controle 19.35. Autorizado, Recife, nível 370, vira informe 58. Decola da 10, curva esquerda, na subida Puca, transição Aracaju. Transponda 5502, controle 19.35, ano 642. Pelo 642, cotejamento correto. Reporte quando pronto. Operacionamento push 09, portão, informe cabeceira deslocada em 90 metros. Paciente da cabeceira deslocada, portão a 9, voo no 642, chamada para puxa. Passing Bonfi, clear to the Bonfi arrival. Until 2000, 30 altimeter now, 1014. 2000, 1014, American 980. Salvador, muito bom dia, agora 975, passo 200 para 1900, informação, quilo. Gente, chegada Bonf, nível 100, ajuste 1014. Bonf 100, 1014, 1715. Desça para o 040. 040, tá, 3597. Motor bom no 607. O 607, chegada bom, que desça para o nível 110. Bom, 110, bom no 607. O 1715, livra Lagoinhas em descida para o 050. Descida para o 50, igual na 715. Só 3597, velocidade a partir de agora, 220 nós. 220 nós, reduzindo, só 3597. A porta delta nivelando 090. Clear to the approach. American 980, cleared for the approach, 10 Zulu. O 607 desça para 060. 060, igual no 607. Desça para 3000 com 1014. 3000, 10 no 4, 3597. Afirmativo, número 2 para pouso, está seguindo um equipamento 757 da American Airlines. Ciente, o TAM 3597. avaliar a Papa Delta? Prossiga. Autorizaria a proa 300 pra gente, senhor? A hora certa 0929. Aos 33 a proa 300, o senhor pode curvar. Gente, aos 33, informará aos 33, solicitando reautorização para 3 a 0. Gente. O 715 desça para o 040. Para o 40, igual 9715. O 607 é o número 4 para pouso. Ajuste a velocidade em 220 nós. 220 nós, 9607. Afirmativo. Em descida para o nível de voo 050. 050-607. Pista 3597, reduz agora para aproximação, desça para 2000, autorizado, aproximação 3597. 2000 pés, reduzindo para aproximação, 1014, pode ser estabilizado. American 980 is established inbound. Roger, check landing gear, handicam factory, control tower, frequency 1186 for landing instructions. 118.6, thank you. Motor de Salvador, boa noite, 97, formação Bravo. 897, desça para 070. 070, boa noite, 97, extensões de execução R9. Ciente, anotei a solicitação. Zero wind, 150 degrees, 06 knots. Clear to land, American 980. Será manter a proa, o nível 90, e chamar agora 1-2-6-8-5, Alfa, Alfa Delta. Sol Salvador, Azul 4069, posição 1, pronto para posicionamento. Azul 4069-01 é o portão autorizado, puxa, acionar, reporta táxi. Gente, autorizado, reportar para o táxi, 4069. Descida autorizada agora até o nível 060. 060, boa noite, 97. Controle Salvador, bom dia, o Papatango, Juliette Quebec Kilo. Juliette Quebec Kilo, bom dia, prossiga. Veracruz para Salvador, atingiu 1510, com 01 no 54 no transponder, a sua escuta. Pessoas a bordo? 01. Juliette Quebec Kilo, mantém-se em condições visuais, altímetro no 014, reporte para Ipa. Quebec Kilo. Se ajustando ao localizador, está 3597. Gente, 3597, autorizado a final do procedimento, reporte visual com campo. Matéria visual, está 3597. Solo Salvador, 3171 para pushback e acionamento, portão 02. Change número 2 no setor, já tem um Embraer 195 da Azul, realizando push à sua direita. Gente, aguardando, 3171. Aguarde a autorização, 3171. 53, formação 1 kg, cruzando 60 para 110. 3153, bom dia, identifique e desça até o nível 100, uma centena na via chegada, Bonfio, vigilância, anda. Descendo para uma centena, 3153. 715, continue a descida até 2.500 pés, altímetro 1014, o Gol 1715. 1014, 2.500, Gol 1715. Campista Vista, até 3597. 3597, Campo Vista, complete aproximação, torre 18, decimal 6, bom pouso. 6. Salvador, 3597, vai passar em Índia Serra, baixar, travado. 3597, o tráfego avistado, complete aproximação, guardando informação B, pista livre, número 1 para pouso, vento 150 graus, 0619, ajuste 1014, fique atento aos primeiros 90 metros fechados do vidro obras. 1094, livre pouso, nos primeiros 90 metros impraticáveis, o 3597. Voo 607, vetor para sequenciamento, mantenha a presente proa. É, permanece ainda descida até o 050, Gol 607, limitado pelo curso do localizador. Gente, mantém proa 5.000, limite do localizador, 607. Alpha, hold short, X-ray Juliet. Alpha, short Juliet, American 980. Charlie, 182. Ciente, grato. Bom, 715, o senhor terá um Charlie 182 à sua frente, 12 horas, 3 milhas, rumo nordeste, 1.500 pés nos corredores visuais. 719715. TAM 3153, reautorizado até o nível 070. 070, 3153. Controle, bom dia, Gol 1804, passando a Lagoinha. 804, bom dia, identifique, desça e mantenha nível 100, uma centena na via chegada a Bonf, vigilância. Sentou uma centena, Gol 804 na Bonf. 1715, ultrapassou o tráfego reportado anteriormente, autorizado para 2.000 pés, final do ILS sem glide, reporte estabilizado ou campo à vista. 1715. Para 2.000, autorizado ILS sem glide, 1715. Boa noite, 97, exigindo nível 060, pode voar na proa do 3, Sierra Vitor 367. Quem é que pediu full 607? Voo 1897. Aguarde a autorização, mantém ainda a restrição do nível na via chegada, aguarde para voar o Sierra Vitor 367. Boa noite, 97. Quando pronto, torre 186, azul 4069. O AirNave está autorizado então, Sierra Vitor 367. Sim, estava presente, voa para o Sierra Vitor 367, desce para o 050. Aguarde a autorização de descida. Break o Gol no 607, reduz a velocidade para 1.80, desça para 2.500 pés. O Gol no 607 com 1.015. 2015, reduzindo...